alegro-me em proclamar a história de Jesus, que veio lá da glória morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Oh, doce e bela história de Cristo, Rei da glória, de sua eterna graça, seu imenso amor. Desejo sempre repetir a história desse amor.